vocês. Nesse mundo encantado vão sonhar. É só escutar com atenção e viajar na asa da imaginação. Que alegria vai tomar seu coração. Era uma vez um casal de lenhadores muito pobres que viviam com seus 7 filhos, todos meninos. O mais novo tinha nascido pequenino, do tamanho de um dedão. Agora, com 6 anos, já havia crescido um pouco, mas ainda era bem miudinho para a idade dele. Por isso, ganhara o apelido de Pequeno Polegar. Era um menino muito esperto. Toda manhã, o Pequeno Polegar e a família iam cortar lenha na floresta para vender na cidade. Mas os negócios não iam bem, e chegou uma hora em que os pais dos meninos ficaram sem dinheiro até para comprar comida. Só temos pão para mais 3 dias. E depois? Como é que a gente vai fazer para alimentar as crianças? Não sei, mulher. Estou até pensando que seria melhor abandoná-los na floresta. Talvez lá eles encontrem alguém que possa alimentá-los. Oh, meu Deus, que coisa triste. Eu não queria me separar deles, mas tampouco é justo que fiquem conosco passando fome. Não temos outra saída. Amanhã vamos cortar lenha bem longe. Quando os garotos se distraírem, a gente sai sem que eles percebam. Eles não vão saber voltar para casa sozinhos. Mas o Pequeno Polegar estava escondido embaixo do banco e escutou toda a conversa. Já sei! Vou esperar todo mundo dormir e catar uma porção de pedrinhas brancas. Assim vou poder marcar o caminho e saberei voltar para casa depois. No dia seguinte, a família saiu para cortar lenha bem longe e o Pequeno Polegar foi largando as pedrinhas pelo caminho como havia planejado. Eu sou o Pequeno Polegar. Sou pequenino, mas muito inteligente, e não há nada que possa me assustar. Eu sou o Pequeno Polegar. Cortando lenha eu vivo tão contente. Eu sou o Pequeno Polegar. O pai e a mãe, ao verem os filhos distraídos, se afastaram e sumiram. Os garotos continuaram cortando lenha até quase escurecer. Começaram então a desconfiar que havia algo errado. Eu acho que eles se esqueceram de nós. É mesmo, e agora? Como é que a gente vai voltar pra casa? Os meninos se olharam e desataram a chorar abraçados. Estamos perdidos! Espere um pouco! Não estamos perdidos, não! Eu marquei o caminho com pedrinhas! Venham atrás de mim! Os irmãos foram seguindo o Pequeno Polegar pela floresta. Andaram, e quando a noite caiu, já estavam de volta. O pai e a mãe ficaram muito contentes ao vê-los de volta. Mas a alegria durou pouco. Assim que os meninos deitaram, caindo de cansaço, o casal voltou a conversar sobre o destino das crianças. Eu não vejo outra saída, mulher. Amanhã tentaremos abandoná-los de novo. Mas temos que largá-los mais longe ainda. O Pequeno Polegar, mais uma vez, ouviu tudo. Esperou todos dormirem para ir pegar mais pedras no quintal. Mas desta vez, a porta estava trancada com um cadeado enorme. Puxa, e agora? Como é que eu vou fazer para marcar o caminho amanhã cedo? Já sei! Vou pegar o pão que minha mãe vai me dar e marcar o caminho com as migalhas. Eu vou passar o dia inteiro com fome. Mas pelo menos a gente vai poder voltar para casa. Na manhã seguinte, foram todos trabalhar. Polegar andava no fim da fila para poder deixar as migalhas pelo caminho. O pai e a mãe esperaram de novo que os meninos se distraíssem e foram embora. Os garotos perceberam, mas não ficaram preocupados. Achavam que o menorzinho ia levá-los novamente de volta para casa. Mas quando foram procurar as migalhas, não acharam nenhuma. Os passarinhos da floresta tinham comido tudo. Agora estamos perdidos mesmo! O pior é que vai cair uma tremenda tempestade já. Acho melhor a gente se proteger debaixo daquela árvore. Vamos! O Pequeno Polegar subiu no galho mais alto e ficou olhando em volta para ver se achava algum lugar onde pudessem passar a noite. Você tá vendo alguma coisa, Polegar? Não sei, mas parece que tem um casarão lá longe. Oba, então vamos lá! Os meninos não sabiam, mas naquele casarão morava um bruxo que gostava de comer crianças. Bateram na porta e, por sorte, o bruxo não estava em casa naquela hora. Quem atendeu foi a mulher dele. O que é que vocês querem aqui, hã? Vão embora! Vocês não sabem que essa é a casa do bruxo? Ele vai voltar a qualquer momento e ele adora comer criancinhas. Tio, O que você acha, Polegar? Puxa, que situação! É, bom, minha senhora, já que o bruxo não está em casa mesmo, a senhora poderia deixar a gente entrar e ficar só um pouquinho, até a chuva parar. Ah, tá bom, tá bom. Entre um pouquinho. Vocês estão encharcados. O bruxo ainda vai demorar pra voltar. Entre, vamos, fique, vá. Fique lá perto da lareira que eu vou esquentar um pouco de sopa. Vamos! Os meninos nem tiveram tempo de experimentar a sopa. Dali a pouco, alguém abriu a porta da frente. Meninos, depressa! O bruxo chegou mais cedo hoje e vocês precisam se esconder. Rápido, venham comigo! Os sete correram apavorados atrás da mulher e se enfiaram embaixo de duas camas. Fiquem bem quietinhos aqui, viu? Não façam um barulhinho, hein? Eu vou dar comida pro bruxo e já volto, certo? Boa noite, querido! Tudo bem? Tudo, tudo! Só que estou com uma fome de gigante hoje. Eu fiz uma carne assada deliciosa. Toma! Tem um vinho muito bom também. Ótimo, ótimo. Está uma delícia mesmo. Mas espere um pouco. Parece que eu estou sentindo um cheiro. Um cheiro do quê mesmo? Ah, já sei. Um cheiro de menino. Ah, bobagem! Deve ser impressão sua. Não, que bobagem que nada. É cheiro de menino mesmo. Acho que vem daquele quarto. Vou lá ver. E é já! O bruxo entrou decidido no quarto. Ele conhecia cheiro de criança como ninguém e foi direto olhar embaixo das camas. O primeiro que ele pegou foi o pequeno Polegar. As crianças ficaram apavoradas. Que beleza! Vamos, mulher. Vá logo fazer um bom ensopado de menino pra mim. Ah, mas será que vale a pena? Eles estão tão magrinhos. Eu acho melhor esperar que engordem um pouquinho. Acho que você tem razão. Então comece já a engordar esses palitos. Eles estão magrinhos mesmo. A mulher acomodou os meninos na mesa e começou a servir um monte de comida. Mas eles estavam apavorados e não conseguiram dar nenhuma garfada. A mulher, então, esvaziou o prato dos meninos para o bruxo não ficar bravo. Dali a pouco, ele entrou na sala todo sorridente. Como é? Comeram tudo? Acho que agora eles já podem ir para a panela, não é, mulher? Não, ainda não. Eles precisam de mais alguns dias para engordar bem, dar um bom ensopado. Tá bom, eu espero. Coloque um gorro na cabeça de cada um e leve-os para dormir no quarto das meninas. As meninas eram as sete filhas do bruxo. Sete bruxinhas, cada uma com uma coroa de ouro na cabeça. Elas dormiam as sete numa cama enorme. Do lado havia outra cama igual, porque quando elas brigavam, dormiam em camas separadas. A mulher deitou os meninos na segunda cama e saiu. Todos pegaram logo no sono, menos o pequeno Polegar. Preciso fazer alguma coisa. Já sei. Vou colocar os nossos gorrinhos nas bruxinhas e cada um de nós vai ficar dormindo com uma coroa. Tomara que meu plano dê certo. No meio da noite, o bruxo entrou no quarto decidido a matar os sete irmãos. Foi tateando pelo quarto escuro até a cama dos meninos e apalpou as cabeças deles. Opa! Essas com as coroas na cabeça devem ser as minhas bruxinhas. É isso mesmo. Portanto, a cama dos meninos é outra. O bruxo foi até a outra cama, apalpou, sentiu a lã macia dos gorrinhos e achou que fossem os meninos. Pegou então a faca e matou sem saber as sete bruxinhas. E foi dormir e sonhar com o ensopado. O pequeno Polegar continuou acordado o tempo inteiro. Quando ouviu o bruxo roncar feito um porco, acordou os irmãos e cochichou no ouvido de cada um. Vamos embora! Ei, pessoal, vamos embora! Eu enganei o bruxo! Ele pensa que matou a gente, mas matou foi as bruxinhas! Quando ele descobrir, vai querer fazer picadinho da gente! Vamos embora, vamos embora! Vamos. Os meninos saíram pela janela, pularam o muro e fugiram correndo. De manhã cedo, o bruxo acordou já lambendo os beiços e falou para a mulher. Vamos! Comece logo a fazer o enfopado. Acordei com uma fome de cão. Ok! Então você já matou aqueles coitadinhos? É claro, né, mulher? Pelo amor de Deus, eu não ia ter paciência de ficar esperando eles engordarem. Ai, que horror! Choramingando de pena dos meninos, a mulher foi até o quarto. Quando viu uma cama vazia e a outra com as 7 bruxinhas mortas, começou a berrar. O bruxo foi até lá ver o que acontecia. Quando descobriu que tinha matado as próprias filhas em vez dos garotos, começou a gritar tão alto que as paredes do casarão estremeceram. Moleque dos infernos! Eu vou matá-los um por um! Ai, que ódio! Mulher, traga minhas botas de 7 léguas! Vou agora mesmo atrás deles! Ah, malditos! As botas de 7 léguas eram botas mágicas que faziam a pessoa andar mais depressa que um carro. Com elas, o bruxo atravessou num instante estradas e rios, campos e vilas, mas nada de encontrar os meninos. Onde será que aqueles capetas se enfiaram? Ah, malditos garotos, eles me pagam! Já faz horas que estou procurando e essas botas pesam que nem chumbo. Acho que vou deitar aqui perto dessas pedras e descansar um pouquinho. Essa era a grande oportunidade. Os meninos, por sorte, estavam escondidos exatamente atrás daquelas pedras. O pequeno polegar, quando viu o bruxo cair no sono, saiu do esconderijo. Haha! Estas devem ser as tais botas de 7 léguas! Vou experimentá-las! As botas mágicas encolhiam ou cresciam conforme o tamanho dos pés. Por isso, serviram direitinho para o pequeno polegar. E lá foi ele, direto para a casa do bruxo. Chegou e foi logo dizendo para a mulher. Escute, senhora! Aconteceu uma coisa terrível! Uns ladrões pegaram o seu marido e disseram que vão matá-lo se a senhora não mandar todo o ouro que tem em casa. O bruxo me emprestou as botas e pediu que eu levasse o tesouro. A mulher estava tão atarantada com a morte das bruxinhas que nem desconfiou de nada. Encheu um saco com todo o ouro que tinha em casa e o pequeno polegar foi embora correndo, com o saco nas costas, direto para a casa de seus pais. Eles ficaram radiantes ao ver o filho de novo. Meu filho, você voltou! Que maravilha! E os seus irmãos? Onde estão eles? Não se preocupe! Estão muito bem escondidos! Com estas botas mágicas, eu vou buscá-los e volto num minuto! Por enquanto, só vim trazer este tesouro! O pequeno polegar entregou ao pai todas as moedas, joias e taças de ouro que o bruxo tinha juntado em anos e anos de roubalheira. Depois, foi buscar os irmãos. Reunida de novo, a família viveu rica e feliz até o fim da vida. E nunca mais ninguém passou fome por ali. Eu sou o pequeno polegar. Sou pequenino, mas muito inteligente. E não há nada que possa me assustar. Eu sou o pequeno polegar. Cortando lenha, eu vivo tão contente. Eu sou o pequeno polegar. E essa bela história saiu por uma porta e entrou pela outra. E quem souber, que conte outra.